junto, papai. Confia, bebê. Repertório atualizado. Portal do Arrocha. Ela num apartamento vazio, certeza tá passando frio. Não é por falta de cobertor, é por falta do meu amor. E eu sozinho nessa casa, saudade aqui também não falta mais. O orgulho de lá, o orgulho de cá, não deixa ligar, não deixa voltar. Mesmo que eu tente outras bocas, que eu me enrole, certeza tá passando frio. Não é por falta de cobertor, é por falta do meu amor. E eu sozinho nessa casa, saudade aqui também não falta mais. O orgulho de lá, o orgulho de cá, não deixa ligar, não deixa voltar. Mesmo que eu tenha bocas, que eu me enrole outros lençóis, nunca vai ser nós, nunca vai ser nós. Mesmo que seu ouvido ouça, não te ame em outra voz, nunca vai ser nós, nunca vai ser nós. Mesmo que eu tente em outras vai ser nós.